chora chupando chiclete. Os anjos têm chance e a chance, o chicote é o vento e a morte mascando o quixote. Chicote no sancho, moinho sem vinho, não corra, me puxe, meu vinho, meu crush. Que triste caminho, sem sancho, quixote, sua chance, chicote, sua vida na morte. Vem devagar. Chupando chiclete, o sancho tem chance e a chance, o chicote é o vento e a morte mascando o quixote. Chicote no sancho, no rio, sem rio, no corro, me puxe, não rio, me puxe. E três caminhos, sem sancho, quixote, sua chance, chicote, sua vida é morte. Thank you.